dieta no passado. O sonho épico que eleva ao ser amado, meu bem, lhe dê amores, vence rumores. Dessa moça da careta que não quer saber de amar, porém, lhe dê amores, vence rumores. Dessa moça da careta que não quer saber de amar.